Guga, você tá ouvindo o GugaCast, dessa vez aqui com a ilustre presença do meu querido irmão, Rafael Mafra. Aê, ilustre presença! Rafael, você consegue sentir o amor essa noite? Sim, consigo. Consigo, tô sentindo. Esse é o primeiro episódio dessa série que a gente vai fazer com esse nome super original que eu criei. Não sei, cara, a inspiração que eu tive na hora que eu pensei nesse nome pra essa série. A Vida Imita a Arte. É, muito criativo. A ideia é a seguinte, a gente tem temas assim que são bem, bem diretos, né? Histórias de shows, histórias de animais de estimação, histórias de festas e tal. E aí a gente teve lá, no ano passado, a gente teve essa ideia de fazer algo mais amplo, né? Que começou com a ideia do Marley e Eu. Sim, Marley e Eu, ano passado, com um grande sucesso. E foi uma ótima inspiração, porque isso meio que direcionou o jeito que as histórias vieram, né? Não foi só assim, uma história com animais de estimação. Sim. Veio um tipo específico de história que foi maneiro, assim, que deixou o programa diferente, né, do que vinha acontecendo. E as pessoas se sentiram livres pra botar suas emoções. Então a gente vai fazer mais temas como esse. A gente mostrou essa ideia pra Paramount, que curtiu o formato e convidou a gente pra participar do lançamento do Rocketman, o filme que conta a história do Elton John. Cara, que demais, né? Pô, muito legal, cara. O filme vai estrear dia 30 de maio, agora nos cinemas. Eu fui ver o filme. Eu tive a sorte, o privilégio de ver o filme antes da estreia. E é sensacional, cara. Você tem que assistir esse filme na tela gigantesca. Primeiro, só pra você ter uma ideia, eu fui assistir o filme na pré-estreia e eles estavam limitando os ingressos, assim, você só podia comprar de dois em dois. Aham. E era, tipo, uma sessão em um cinema na cidade inteira, entendeu? Aham. É uma experiência realmente especial, cara, você assistir esse filme no cinema. Eu fui ver num cinema que tinha tela gigantesca, assim, do tamanho de um prédio. E é isso que você tem que fazer, cara. Não só pelo visual, pelas cenas de shows e etc, mas pelo som também. É, era isso que eu ia dizer. O som é muito importante num filme como esse, porque dá uma empolgação, né, cara? A hora que toca as músicas é muito legal. Não, dá uma empolgação animal, porque meio que você tá com a galera ali junto, sabe? A sensação que eu tive estando lá é que você tá num evento da cultura pop, sabe? Você tá no meio de um grande acontecimento rolando, assim, é muito legal. Aí tem duas formas de encarar esse filme, né? Você pode ver um filme porque você já conhece toda a história do Elton John, que é muito doida, e curtir. Ou você pode curtir o filme porque você tá aprendendo sobre um ícone da música. Pois é, cara. O Elton John, ele foi o grande artista da época dele, assim, né? Nos anos 70, ele era o maior artista do mundo, cara. E o filme mostra bem isso e mostra bem porque faz você entender muito bem por que isso tava acontecendo. E o Taron Egerton, que é o ator que faz o Elton John, cara, o cara ficou igual. É impressionante. Sério, cara. Parece que fizeram uma cirurgia no cara. Não é possível. O cara ficou igual. E outra, ele cantou igual. Caraca. Ele cantou todas as músicas, é ele cantando. No dia da pré-estreia, teve até uma apresentação deles dois juntos. E o próprio Elton John falou que foi incrível a performance dele, a maneira como ele fez. É impressionante quando tem um cara que se prepara dessa maneira, com toda a produção, com todo o recurso, e pega um cara talentoso e ele reproduz o que o cara fez a vida toda. É impressionante. Outra coisa que é impressionante é que você entende por que esse cara aqui, na boa, não era bonito, né? Ele não tinha o visual. Ele não era um guitarrista, sabe? Ele não era um roqueiro, assim, normal. Era um cara que tocava sentado no piano. Como é que esse cara, que, tipo, tinha tudo contra ele, como é que esse cara virou o maior artista do tempo dele? E é realmente impressionante. E é o que tem a ver com as histórias que a gente vai contar aqui. Caraca, que massa. Então, eu só recomendo que todo mundo vá assistir o filme. Os ingressos já estão à venda. Estão à venda, na verdade, desde 17 de maio. Então, corre lá e já compra o quanto antes você puder. O filme estreia no dia 30 de maio, nos cinemas, e vale muito a pena ver. E depois conta pra gente aqui o que você achou também. Eu farei isso agora. Olha só, então esse programa é sobre quebrar paradigma, vencer preconceitos, arranjar encrenca por causa do trabalho, porque você é muito perfeccionista, né? Que são as coisas que a gente falou, assim, a maneira de você se relacionar com a história do Elton John pra dar a cara desse programa aqui como a gente quis, certo? Certo. Agora, as nossas histórias, as minhas e as suas, de quebrar paradigmas, vencer preconceito, arranjar essas coisas, a gente vai contar lá no grupo secreto do GugaCast só pra quem assina com o PicPay. Exatamente. E agora, Rafael, você sabe que você pode fazer parte do grupo secreto e ouvir os mais de 500 episódios exclusivos que a gente já fez lá pelo Olo, que é o nosso aplicativo próprio que a gente fez e tá disponível pra Android. Em breve pra iOS também, mas já tá disponível pra Android, você já pode ouvir por lá. E, cara, o PicPay, que é o Elton John dos meios de pagamento, ele resolveu pagar pra você. O Elton John, ele tinha um problema, ele era um shopaholic, né? Ele é ainda. Ele resolveu pagar pra você entrar lá. Então, ele acabou com essa história de quase de graça. Ele é assim, custa 15 pratas pra você assinar o Google Cash? Sim. Então, ele te dá 15 pratas de volta. Caralho, não. É isso, ele pagou o seu ingresso. Não, não é verdade. É verdade. É verdade? É verdade. Caramba. Ele te dá até 15 pratas de volta de cashback. Então, não tem mais motivo pra você não assinar, seu maluco. Só vai lá que o PicPay te devolve a grana. Entra lá, ouve tudo que você puder. Até mais de 500, você não vai conseguir ouvir tudo, mas você pode tentar. E aí, se você curtir, você fica por lá. Você fica pros próximos. Entendeu? Não é? Entendi. É exatamente isso. E assim, não tem motivo pra você não fazer. Então, é só você ir em gugacash.com/assine. Tem todas as instruções lá pra você assinar e ver pelo Facebook, pra você assinar e ver pelo Olo. Tá tudo lá. É muito fácil. gugacash.com/assine. Só você entrar lá e vem fazer parte dessa bolha sensacional com o PicPay, o Elton John nos meios de pagamento. Ah, rapidão, antes de ir pro jogo. A gente precisa de histórias de Dia dos Namorados, podem ser histórias picantes. E a gente precisa de histórias sobre morar fora e não falar a língua. Tem que ser especificamente sobre isso, pra você se enrolar porque você não falava a língua do lugar. Beleza? Agora sim, bora pro jogo. Bora lá? Bora. Bora demais. Você sabe, ele nasceu em Moçambique, marqueteiro desses talentos sem fim. Por mim você já mora lá no céu. Oh não, não, não, eu sou o Milton Neves. Milton Neves, vendo sapato e falo de futebol. Rafael, o nome do jogo de hoje é Milton John. E, só que tem um problema. Eu acho maneiro que a gente esteja gravando só eu e você, old school, dessa maneira. Mas pro jogo, a gente precisava de ter mais alguém pra jogar contra você, né? Ah, é verdade, porque senão eu vou ganhar. É, deixa eu ver se eu chamo alguém aqui no WhatsApp. Ah, para aí, eu posso participar então? Antes de chamar outra pessoa, de repente, já que eu tô por aqui. Caralho, Brian, o que você tá fazendo aí, cara? Eu tava aqui observando apenas. Eu aposto que vocês ficaram espantados com a minha chegada e eu posso dizer que isso é um acontecimento espantoso. É por isso que... Espantou, certamente. É por isso que... É a famigerada mexerica, né? A gente criou um bordão pra você do nada, né? Espantoso. É a famigerada mexerica que acontece. Essa frase da famigerada mexerica, ela não faz sentido nenhum no contexto em que foi inserido no outro episódio e eu nem lembro por que eu falei isso. Por isso que você é o cara que entra nos jogos, cara. Porque você é o cara que estava lá. Por isso que seu podcast eu estava lá. Ah, olha que bonito. Muito bom. Você é o cara que sempre está lá. Esse é um programa especial em homenagem ao Elton John, porque a gente está participando do lançamento do filme do Elton John. Pô, que legal. Caralho, né? E aí a gente está fazendo esse jogo que se chama Milton John. E o jogo, ele é muito simples. Eu vou falar uma frase e vocês têm que adivinhar se essa frase foi falada pelo Elton John ou pelo Milton Neves. Maravilhoso, cara. Dois grandes seres humanos vivos. Exato. Cara, eu achei que Milton John era um economista inglês. Aí eu achei que você ia dar premissas e a gente tinha que descobrir que paradoxo é esse. Ó, tenho que dizer aqui que eu sou um grande fã de Elton John e de Milton Neves, então talvez, pela primeira vez na história do GugaCast, eu possa, quem sabe, empatar um jogo e não ser humilhado como sempre. Caralho, que medo. Eu vou te dizer que, quando eu tive a ideia por causa do nome, mas procurando frases que eles falaram, é muito mais difícil do que parece. Ah, não. Ok, então eu vou começar... E, Brian, já que você é o nosso convidado, você... Quer dizer, não exatamente convidado, né? Já que você se convidou... já que tu tá aí, já que tu apareceu... Então... Você pode ir primeiro. E é sempre naquele esquema. Eu falo, os dois têm a chance de adivinhar, e aí depois eu dou a resposta correta. Cada rodada vale um ponto. Talvez a última rodada vale 1 milhão de pontos. Beleza, tá bom. Caramba. Vamos lá, vou começar, hein? Vou começar com uma fácil. Ah, deixa eu só dar uma dica pra vocês. Importante. O Elton John é dono de um time de futebol, o Watford. Sério? Sério. Tá, agora complicou o jogo muito. É. Então é importante vocês terem isso em mente durante o jogo Milton John. E é um time grande, né? Não é tipo um timezinho, é um time que joga na primeira liga, eu acho. Então, quando ele virou dono, ele tava na quarta divisão. Ele levou o time até a primeira divisão. Caramba, caramba. Caramba. Ele não só é um dono de time de futebol, como um dos bons. Que demais, muito bom. Bom saber. Vamos lá, então. Primeira frase. Dia 23 de outubro é o dia do nascimento do Pelé. É o Natal do futebol. Quem disse isso? Elton John ou Milton Neves? Bom, eu acho que foi o Milton Neves por uma simples questão de... Cara, é data, né? O Pelé, pro resto do mundo, ele é o grande jogador de todos os tempos e tal. Mas eu acho que quem se importaria com a data do aniversário do Pelé seria o Milton Neves somente. Talvez alguns outros brasileiros. Ok, bom raciocínio. Rafael? É, eu acho que é uma pegadinha reversa. Que ela parece tanto uma frase do Milton Neves que aí eu poderia chutar Elton John. Mas que, na verdade, a grande pegadinha é que realmente é do Milton Neves. Em algum jabá de aniversário, assim. Faça sua festa de aniversário com a empresa tal. Animadores de festa. É. E por isso tem uma promoção, né? Tipo ali. A marca de vela. Então eu fico com o Milton Neves também. Ok, ponto pros dois. Essa foi fácil. 1-1. Eu falei pra começar fácil, porque não vai ficar fácil mais daqui pra frente. Então tá, 1-1. Vamos pra próxima. Sorte é o encontro da capacidade com a oportunidade. Quem disse isso? Nossa. Milton Neves ou Elton John? Cara, eu acho que essa frase ela é do Elton John, porque ele é um cara que realmente teve sorte na vida. E ele devia estar falando sobre isso. Já o Milton Neves nunca teve sorte. Ele é um cara tão competente que ele nunca precisou disso. Que absurdo falar isso do Elton John, cara. Um menino talentoso. Eu tô bem ansioso pra ver o filme, pra ver essa parte dele mais jovem, né? Porque eu peguei ele já tiozão. Mas eu diria muito que essa frase é do Elton John também, justamente pelo contrário do que o Rafa falou. Que eu acho que ele é um cara muito talentoso e tal, e ele deve, em algum momento, em alguma entrevista, ter falado: não, mas não é sorte, é talento e tal. E aí deu esse migué. Os dois erraram. Essa frase, obviamente, é do Milton Neves. Nossa. Imagina ele falando no final do programa. É, teve sorte, o garoto, sorte. É o Milton Neves, cara. Ah, claro, é que eu tava pensando na pessoa falando isso em primeira pessoa e não sobre alguém. Porque agora fez sentido. Ele deve ter falado sobre o Vinícius Júnior. Ele jogador deve ter... jovem. É, exato. Largou essa letra aí. Ok, próxima frase. Brian, você vai primeiro agora, hein? Manda. Eu sou um homem muito rico. Quem falou isso? Milton Neves ou Elton John? Não tem Faustão, é a opção assim. Fausto John, não tem esse jogo, quando tiver, dá pra usar essa frase aí. Eu acho que foi o Milton Neves que falou isso daí. Me combina com ele, eu acho, falar isso. Do nada, ninguém perguntou. Ele tava num programa ali que ele viu que ele ia perder uma discussão. Ele falou: ah, eu sou muito rico. Azar isso aí. E é verdade. Vocês estão falando. É verdade, é verdade. Sim. Ele ganha qualquer discussão falando isso. Eu sou muito rico. Eu vou começar a falar isso também. Rafael. Eu acho que quem falou isso foi o Elton John, num contexto em que alguém perguntou se ele fazia algo por dinheiro e tal, e ele falou: eu sou um homem rico. Olha aí, pode ser. É, bem, mas o Milton Neves também poderia ter falado na mesma situação. Milton Neves, você faz propaganda de Pauline por dinheiro? Não, eu sou um homem muito rico. Eu faço pela qualidade dos sapatos. É igual fala essa de eu sou um homem muito rico. O Rick Gervais, ele fala, né, que um repórter chegou pra ele e perguntou assim: mas você é muito rico e tal, você tem noção do preço das coisas? Aí, você sabe quanto custa um litro de leite? Aí ele disse que falou: pega essa nota de 100 aqui e vai lá comprar um pra mim, por favor. É a única resposta possível. Bom, quem falou que é um homem muito rico foi o Elton John. Ele, de fato, é bastante rico. Mas o Milton Neves poderia muito bem ter dito isso também, porque ele também é. Sim, sim. Mas talvez mais humilde. Eu imaginei essa discussão aí do Brian. Se tivesse ponto de criatividade, tinha que ir pra ele. Ia ser legal eles dois conversando, né? O Milton Neves com o Elton John. A gente devia providenciar isso. Devia. A gente podia postar no Twitter: Elton John, please come to Brazil and meet Milton Neves. Uma nova hashtag, né? Please come to Brazil and meet Milton Neves. Tinha muito que fazer pegar essa hashtag aí, porque ela é muito boa. No mínimo, o social media do Elton John ia ficar sem entender o que tá acontecendo. Caralho, quem é o Milton Neves? Ok, então tá 2-1 agora, né? Isso, sim. O Rafael acertou. Ok, parabéns, Rafael. Obrigado. Penúltima rodada. A fama atrai malucos. Quem disse isso? Milton Neves ou Elton John? Brian? acho que foi o Elton John. Acho que no quesito fama, a música sempre leva mais aos holofotes do que o esporte, até porque o Milton Neves também não é esportista, né? Ele é jornalista. Então eu imagino alguém que correu atrás da limusine do Elton John e aí depois o repórter perguntou o que foi aquilo lá. E o cara falou, fama atrai esses malucos aí. Essa é a beleza desse jogo, né? Porque todas as frases que você fala, elas se encaixam no Milton Neves. Você podia falar, alguém correu atrás da limusine do Milton Neves. Ali na Marginal Pinheiros, né? Um cara saltou de dentro do rio. teria sentido, mas eu acho que foi o Elton John. Eu acho que foi o Milton Neves falando sobre o Marcelinho Carioca. Não, mas você tá dizendo que o Marcelinho Carioca atraiu malucos ou que ele é um maluco atraente para o Milton Neves? O Milton Neves considera que a fama atraiu o Marcelinho Carioca e ele é um maluco. Mas pelo menos o Marcelinho Carioca pode comprar os sapatos dele na Giponini. Tem o número dele lá. Sim. E tem o Maggiore, o sapato que tem o... Cara, a Cipollini saiu muito bem nesse jogo. Mandar um boleto lá pra eles. A Cipollini que é a grande vencedora, de qualquer forma. Ok, então ponto pro Brian, porque quem falou isso foi o Elton John. Podia muito bem ter sido o Milton Neves. Eu falei que não era fácil. 2-2, então, última rodada, valendo 1 milhão de pontos. Nunca cheguei tão perto de ganhar um jogo nesse podcast. Você perdeu os outros dois? Eu perdi todos. Ok. Eu perdi das outras vezes, todas que eu participei de jogos, eu não só perdi, como fui humilhado. Então esse é o grande momento da sua vida, hein? É, exatamente. Eu só entrei nessa chamada por engano pra ter essa oportunidade. Aliás, esse é o grande momento da sua vida também, podia ser uma frase do Milton Neves ou do Elton John. Sim. Mas não é essa. A frase é a seguinte. Gratidão é a maior virtude dos homens e a base de todas as outras. Quem disse essa belíssima frase sobre gratidão? Milton Neves ou Elton John? Eu começo? Você começa. Eu acho que foi o Milton Neves e o Milton Neves teria dito isso porque ele estava falando sobre o desempenho do Josimar na Copa de 86. E ele estava grato pelo Josimar, é isso? Não, o Josimar estava grato pela oportunidade que o Tele Santana deu a ele. Ah, entendi. Olha, e aí ele foi no enterro do Tele, chorou e tal, e aí ele falou, gratidão é a grande virtude do homem e a base para todas as outras. Muito bonito. Brian? Eu acho que foi o Elton John. Acho que a palavra gratidão ela tá um pouco desgastada no idioma que o Milton Neves fala, né, que é o português. Um muzambês. E eu acho que isso não foi nem uma frase dita, eu acho que isso foi uma frase escrita pelo Elton John em algum lugar. Talvez algum livro ali ou alguma entrevista que ele deu que saiu em algum jornal. Eu não consigo imaginar isso sendo pronunciado por ele, mas acho que é de autoria de Elton John. Caio, um rufar de tambores, por favor, nesse momento. Brian, você perdeu, cara. Não acredito. Mais uma vez. Yes. Você é o grande perdedor desse podcast, cara. Eu sou o grande perdedor de todos os jogos do Google. Você é o maior perdedor da história desse programa. Mas esse eu perdi com alguma honra, pelo menos. Eu me senti ali que até o último momento eu tinha a oportunidade. É, você chegou perto. É algo que o Elton John realmente poderia ter falado, mas não. Quem falou essa belíssima frase foi Milton Neves. Um abraço, Milton Neves. E para todos os nossos amigos da Cipollini. Eu quero dedicar essa vitória a todos os habitantes de Muzambinho e toda a vida que eles proporcionaram ao Milton Neves antes da fama. E agora, a gente podia fazer outra hashtag, Elton John, please come to Muzambinho. Promover esse encontro aí. Tem que rolar, tem que acontecer. Rafael, agora que a gente descruzou a linha aí do Brian, vamos pras histórias? Bora lá. Eu já queria deixar claro aqui que a gente vai fazer mais programas A Vida Imita Arte. Eu queria dar um nome melhor do que A Vida Imita Arte. Eu me arrependi de ter usado esse nome tão clichê. Que nome você acha que poderia ser? Não sei. Cinema em Casa? Supercine? Cinema em Casa. Tela Quente. É, Intercine eu acho que é muito bom. Temperatura Máxima. Tela de Sucesso. Não sei. A gente tem que pensar no nome, mas por enquanto a gente vai dando esse nome e os próximos programas com esse tema, o que eu tô achando muito divertido de fazer esse tema das histórias que chegaram é que ele é amplo, sabe? Eu acho que ele dá uma inspirada, assim, na galera de escrever coisas inspiradas numa música e tal, acho que foi muito legal. Então os próximos programas vão ser sobre Curtindo a Vida Doidado, então fala do dia mais legal da sua vida, o dia que você largou tudo e foi curtir. Meu Primeiro Amor, você lembra desse filme? Lembro, claro. Aí a ideia é que você pode falar aqui da sua primeira namorada, namorado, só não vai ser creepy, né? Não vai ser bizarro, mas o que eu queria é que esse programa tivesse esse clima de nostalgia, sabe? Até, ele Sei. Pode ser até um pouquinho triste, um pouco dramático, que eu acho que fica legal. Então, histórias que têm essa característica, não seja creepy. A não ser que você tenha passado a infância numa casa funerária, aí você pode ser creepy. E também a gente vai falar sobre o filme A Procura da Felicidade, com Will Smith. Eu amo esse filme e eu fico com vontade de chorar toda vez que eu vejo ele chorando. Aliás, eu fiquei com vontade de chorar de lembrar dele chorando nesse momento. Porque, cara, esse filme, eu me identifico muito com ele e eu queria isso, histórias de quando você superou todas as expectativas contra você, você foi lá e fez, você conquistou algo que todo mundo duvidava. Então, acho que esse vai dar um programa muito legal. Então, esse fica sendo a nossa inspiração para os próximos programas que a gente vai fazer ao longo do ano aí, mas já pode mandar pra gente essas histórias. É isso? É isso. Vamos pra história 1? Vamos lá. Você lê ou eu leio? Você lê. Ok. História 1 sobre Elton John. Olá, gurizada do GugaCast. Tudo beleza? Aqui quem escreve é o Christian, de Porto Alegre. Como já dava pra adivinhar pelo gurizada. É mesmo. A gente tava com o Brian aqui agora mesmo. É, gurizada é a cara do Rio Grande do Sul. A gente podia ter lido com sotaque. Gostaria de contar a história do meu primeiro beijo ao som de Elton John. Morava em uma região bem classe média de Porto Alegre, chamada Quarto Distrito, e dentro do Quarto Distrito, em um bairro chamado São Geraldo. Classe média, média mesmo, bem média, muito média. Enfim, vocês entenderam. Eu não entendi. Eu também não. Eu só supus que era de classe média. O ano era 1986, carnaval. E como em toda classe média, era difícil naquela época viajar de maneira geral, ainda mais no carnaval, onde diziam pra nós, adolescentes, que tudo era mais caro. E aqui entra em cena a... A gente tem que achar um nome pra ela? Ele não disse que a gente podia falar os nomes. Não, vamos dar um nome pra ela aí, de música do Elton John. Eu pensei em dar um nome pra ela de uma das fantasias que o Elton John usou. Melhor ainda. É, então a gente podia chamá-la de... Luva Branca. O Elton John fez um show usando luvas brancas ou vestido de uma enorme luva branca? Porque as duas coisas são possíveis. As duas são possíveis. Não, era tradicional ele usar uma luva branca. Eu não sabia disso. É, então beleza. É aqui que entra em cena a luva branca. Luva branca parece nome de traficante. É, o cara branca, né? Era igual o cara branca, exato. Luva Branca era a agitadora cultural do prédio. Ela que organizava as gurias a andar de roller. A que jogava Atari com os guris. E era craque no Bob's Going Home. Cara, se essa história toda fosse ruim, eu teria escolhido ela só porque ele falou de Bob's Going Home, que eu amava esse jogo. Eu gostava da musiquinha. E eu preciso contar que nesse jogo eu joguei ele até chegar numa fase. As fases eram todas iguais. Você tinha que passar por obstáculos que apareciam na tela. E um dos obstáculos era uma borboleta que vinha voando. Portanto, ela se mexia. Eu cheguei numa fase em que a borboleta era da mesma cor do cenário. Então você não conseguia ver onde ela tava. Ah. Então eu fiquei imaginando onde ela tava e mesmo assim eu passei. Só que depois ela veio mais rápido e aí eu morri. Eu não sei se te deu parabéns ou não. Eu acho que a gente pode acabar a história por aqui. Não, vamos continuar. E foi a sócia fundadora do fã-clube do Menudo no prédio. E sim, eu fazia parte do fã-clube Menudo, porque eram lá que todas as meninas do prédio estavam reunidas uma vez por semana na casa de Luva Branca. Essa é outra coisa que o Elton John faria, ser parte do fã-clube do Menudo. É, e eu junto porque era moço, mas não era bobo. Pois bem, chegou o carnaval e a Luva Branca organizou uma reunião dançante no sábado de carnaval. No velho esquema de guris levam as bebidas e as gurias levam o que comer. Só que dessa vez tinha dois diferenciais. Diferencial 1, a reunião dançante seria de noite. E o diferencial 2, a mãe da Luva Branca não estaria em casa. A senhora branca. É, a senhora branca. Vale dizer que no apê da Luva Branca, sua mãe tinha um quarto onde, colocando dois beliches, alugava para pessoas em uma espécie de pensão. Ok. É, já não foi realmente classe média, né? Vamos combinar. É, estava justificada sua ausência, pois como tinha mais dinheiro para viajar do que nós, da classe média arquetípica porto-alegrense. Ou como diria o Rafael, nós éramos o tipo ideal weberiano da classe média. A senhora branca era uma empreendedora. É. Chegou o dia, 8 horas da noite, começando a reunião dançante, e eu estava na sala de casa, arrumado com meu tênis Marathon. Uma calça jeans da... Eu nunca soube falar essa marca. Como que fala, Gustavo? Wrangler. Wrangler. Uma calça jeans da Wrangler. Mas eu acho que no Brasil a gente fala Wrangler. Ou Wrangler. Vital Wrangler. Uma calça jeans da Wrangler. E uma camiseta branca da Lightning Bolt. Nice. Porta dos apartamentos vizinhos começaram a bater. Corridinhas pelos corredores começaram a acontecer. E o pé das campainhas começaram a ser ouvidos pelo eco dos corredores. Era chegado o momento. Pô, fiquei animado com essa festinha aí. É, muito legal. Ah, outra coisa que era comum aqui em Porto Alegre era que cada um levasse um LP para que o DJ tivesse alternativas de som para colocar para a gurizada dançar. Levei o LP Over 12. É 12 mesmo. Sensacional. Que tinha os hits Eu Não Matei Joana Dark, Choveu No Meu Chip, Serão Extra e a gloriosa Mary Lou. Sensacional. Deixei meu LP com a... Precisamos de outro nome aqui. Regalia. O que é regalia? Cara, eu fui ler sobre as fantasias do Elton John e tinha uma que eles apelidaram de regalia, que era uma fantasia assim, toda espalhafatosa, tipo de carnaval mesmo. Sei. E eles falaram que ele estava vestido de regalia. Ok, eu não vou contestar isso. É, deixei meu LP com a Regalia, que era vizinha de porta da Luva Branca, e que era a DJ que operava o poderoso 3-in-1 da National, da mãe da Luva Branca. Que demais, cara. National é a marca que depois virou Panasonic. Isso. Na época, a Regalia e a Luva Branca tinham 17 anos, e eu 13. Uma distância etária enorme. Porra, enorme. Muito sanduíche aberto, canudinhos e hi-fis. Fanta ou suquita misturadas com cachaça ou vodka. Caralho, tinha cachaça na festa das crianças. Nós não compactuamos com essa ideia. É. Nem nos anos 80. Muitas trocas de LPs feitas pela Regalia. Chegou o momento das músicas lentas. Aê! Lembro que a Regalia colocou a música If You're Not Here, By My Side, que era a trilha sonora da novela Partido Alto e que era cantada pelo Rob Rosa do Menudo. Triste, hein, essa música. É. Nesse momento, chega pra conversar comigo quem? Quem? A Regalia? A Luva Branca? Não, a prima da Luva Branca, que me convidou para dançar essa música. Nunca tinha visto a guria, mas lembro bem que ela estava bem cheirosa, com o tradicional gel que deixava o cabelo com brilho molhado, que era o gel New Wave, né? Sensacional, é. Uma mini blusa amarela, saia jeans e um tênis M2000. Cara, que demais. Cara, eu queria muito ter um tênis M2000, mas é impressionante que levou até os anos 80 para o mundo perceber que era legal você estar com o cabelo molhado 100% do tempo. É, às vezes faltou a tecnologia pra fazer isso, né? É. A Bozano não foi tão rápida. Ainda bem que a tecnologia chegou lá, né? Mesmo seco, seu cabelo tá com aspecto de que ele tá molhado. É o que todo mundo quer. E conversamos durante a música. E em seguida, a Regalia colocou o Nikita, que era da trilha sonora da novela Selva de Pedra. Foi quando a prima da Luva Branca, que não lembro o nome até hoje, e por isso peço perdão a ela, afinal fazem 33 anos que isso aconteceu, se aproximou e começou a me beijar. Pô, foi fácil então, hein? Foi tranquilo. Mas ele sabia o que fazer, né, cara? Ele foi na festinha, ele fazia parte do fã-clube do Menudo. Ele tava sempre ali disponível, né? É, ele tinha manha. A bem da verdade, ela usava uma camada excessiva de batom, o que fornecia um grip muito escorregadio. Semelhante ao da tampa da margarina Doriana, aquela do sorriso. Nos beijamos por mais umas duas músicas e fomos para o sofá. Quando ela pegou um estojo de batom que todas as meninas dos anos 80 tinham, um moranguinho que abria ao meio no sentido longitudinal, e parabéns para mim pelo uso da palavra longitudinal, parabéns. Para retocar o batom, eu pedi a ela que não colocasse batom de novo. E daí sim, foi alcançado o grip perfeito. Gripe perfeita. Boa pressão, mordidinhas nos lábios e línguas por parte dela, que era mais experiente. Boa sucção labial e excelente movimentação labial. Pô, esse cara sabe analisar muito bem pra quem nunca tinha beijado, né? É, pô, bom review do beijo da prima da Luva Branca. Você nem lembra o nome. Bom review do beijo da prima da Luva Branca. Que frase maravilhosa. Eu quero lembrar, quando eu for divulgar no Twitter esse episódio, eu quero botar só essa frase. Bom review do beijo da prima da Luva Branca. A festa seguiu. A Regalia seguiu colocando suas músicas, e lá pelas 6, quase 7 da manhã, fui embora para minha casa, que era no andar superior ao da festa. No outro dia, ali pelas 10 horas da manhã, fui acordado por familiares para irmos até o interior visitar uns parentes. Como não tinha escolha de ficar em casa sozinho num domingo de carnaval, eu tinha 13 anos, lembrem disso, desci, entrei no Corcel 2 verde água metálico do meu avô. Como é um verde água metálico? Cara, é um verde clarinho, assim, bem metálico. tá bom. Bonito, é uma cor bonita. Mas é meio antigona, assim, é bem meio anos 70 mesmo. E antes de irmos para o interior do Rio Grande do Sul, olhei para a janela da casa da Luva Branca, e lá estava sua prima, a que me beijou pela primeira vez. Nunca mais a vi. Já a Regalia, a DJ da festa, foi minha primeira namorada no outro ano. Eu com 14 e ela com 18 anos. Meu Deus, caramba! Os discos das novelas Partido Alto e Selva de Pedra eram dela. Eu fiquei sabendo tempos depois. Ela que criou a trilha sonora para o meu primeiro beijo ao som de Elton John. E tempos depois, da minha primeira vez, ao som de I Know It's Over do Smiths, mas isso é outra história. Não, por favor, manda essa outra história pra gente. É, despeço-me com lágrimas nos olhos por recordar este tempo tão bacana da minha vida. Um grande abraço pra vocês. Foi muito legal mesmo, foi uma história nostálgica. Cara, a reconstituição da festa foi perfeita, foi maravilhosa. E ainda bem que a música foi Nikita, né, e não Sacrifice. Verdade. Vou ler a próxima aqui. Lê aí. O nome dessa história é Nikita, You Will Never Know, que significa Nikita, você nunca vai saber. Essa é a história da minha mãe, a dona Cacilda. A gente precisa de um outro nome pra dona Cacilda. Tal Gucci. Gucci? Por que Gucci? Gucci era um dos estilistas que vestia o Elton John. Vestia o Elton John no dia a dia ou as fantasias? Nos shows. Dona Gucci. Dona Gucci, pernambucana, de família humilde e que foi criada pela sua mãe solteira com 4 irmãos em Recife, Pernambuco. Cara, pode mandar a história pra gente das histórias das antigas, hein? Que a gente vai fazer outro episódio. Gucci casou cedo com o senhor... Versace. Versace. Que belo casamento. Sim. Um casamento muito elegante. É, exato. A festa, o tapete vermelho vai ser insuportável. Aquela velha história de nossos pais. Conheceu ele, o primeiro namorado, com 15 anos de idade, em um jogo do glorioso Clube Náutico Capibaribe, o Timbu Coroado. Casou-se aos 18 anos em março de 1976. Rafael, já ajudando, estou mandando um convite de aniversário de quando eu fiz 30 anos, que já tinha muitos acontecimentos de 1976. Ele mandou um PowerPoint, né, com as coisas todas. O que que tinha lá? Segundo o PowerPoint aniversário do Rodrigo, há 30 anos, a Fiat Automóveis foi inaugurada em Betim. O Steve Jobs e o Steve Wozniak criaram a Apple Computers. E foi inaugurada a TAM. Foi inaugurado o aeroporto Eduardo Gomes. Fidel Castro se tornou presidente de Cuba. Caramba. Nick Lauda venceu o GP do Brasil de Fórmula 1. Foi feito o primeiro teste do pezinho no Brasil. No esporte, o Náutico ganhou do Ibis de 6-0 e do Fluminense de 3-1. A Tchecoslováquia venceu a Alemanha nos pênaltis e foi campeã europeia. Na música, o Black Sabbath lançou o último disco com o Ozzy. Os Ramones lançaram o primeiro LP, The Ramones. E o Queen lançou A Day at the Races. É isso? É isso. Ok. Ele também mandou fotos da infância dele, que foi o que realmente me fez localizar 1976 no tempo e espaço. Sim. Terminou o segundo grau grávida do seu primeiro filho, a história da mãe dele, que a gente tá lendo aqui, a senhora Gucci. Terminou o segundo grau grávida do seu primeiro filho, eu, e tinha muitos sonhos em estudar, fazer uma faculdade, ser alguém na vida. Mas a chegada do filho mudou esses planos e, com muito pesar, ela teve que deixar os estudos de lado para se dedicar a essa criança, cuidar da casa e do seu esposo. Corta para 1986. Rafael, agora se vira. Foi ele que mandou aqui, não fui eu. Ah, acho que a gente já leu bastante coisa de 76. Tudo que aconteceu em 76 aconteceu 10 anos depois, em 86. Você quis dizer que tudo que aconteceu em 76 fez um aniversário de 10 anos em 86. Exato. Muito obrigado, Gustavo. Tipo, a TAM, a Apple, o aeroporto Eduardo Gomes. Isso. Gucci já tem 2 filhos, eu com 10 e meu irmão de 5 anos. E depois de 10 anos de trabalho duro cuidando da casa e dos filhos, ela decide que é hora de voltar e estudar e fazer sua tão sonhada graduação. Caramba, vai lá, dona Gucci. Durante a tarde, quando os filhos estavam na escola, ela começa a fazer um cursinho perto da escola e por alguns meses foi assim. Deixava as crianças na escola, escola, escola, escola, ia pro cursinho e no fim das aulas ia buscar as crianças e chegava em casa à noite pra cuidar das crianças, crianças, crianças, crianças. Fazer tarefas, jantar, etc. E às vezes estudar um pouco quando estavam todos dormindo. Cara, parabéns. Que vida dura. Após meses de estudo, a gente podia inclusive colocá-la aqui no outro episódio do Will Smith, A Procura da Felicidade. É verdade. Após meses de estudo, ela decide que está preparada para fazer o vestibular. Se para um jovem o vestibular já é uma pressão enorme, Imagina para uma dona de casa que resolveu largar a vida de dona de casa para voltar a estudar. Naquela época, a sociedade, principalmente no Nordeste, era muito mais machista que hoje. As mães tinham que se dedicar totalmente a cuidar da casa e dos filhos. Claro que meu pai não gostou nem um pouco da ideia. Fez tudo para atrapalhar. Era uma luta constante dela para alcançar esse sonho. Eram brigas constantes, ameaças, fazia de tudo para melar essa ideia. Veja bem, eu adoro meu pai, sei que ele foi um filho da puta egoísta nesse ponto, mas é um lance cultural muito forte que precisamos lembrar daquela época. Hoje ele já tem uma cabeça bem diferente e se arrepende das atitudes. Tudo bem, cara, a gente perdoa seu pai, eu acho. Mas ele foi muito otário. Então chegou o fim de semana do vestibular, eles deram aquela discutida antes da prova, só pra deixar ela abalada, e era dia da prova de inglês. Ela foi muito mal na prova, chegou chorando em casa e contou que na prova tinha a música Nikita, do Elton John, e que ela tinha ido muito mal e não sabia se ia passar. Caramba, Nikita, cara, é a maior música do Elton John. E tava no vestibular. Ainda bem que não era Sacrifice. No outro dia, meu pai chega em casa com o disco do Elton John, que tem essa música. Dá pra ela de presente e fica tocando em casa só pra ficar perturbando ela. Sim, caralho. Que grande filho da puta. Rafael, faça uma análise relâmpago da letra de Nikita. É uma análise musical, é uma análise musical, é uma análise musical, dissecando músicas para vocês. É uma análise musical, é uma análise musical, é uma análise musical, com o Rafa e o Guga, com o Rafa e o Guga, eu odeio o meu trabalho. Yeah! Bom, ele começa aqui falando, hey Nikita. Está frio, no pequeno canto do seu mundo. Não, peraí, ó. Você já perdeu um ponto nessa prova de inglês. Ah. Ele pergunta, hey Nikita, is it cold? Ah. Fica ligado. É, verdade. Hey Nikita, está frio, no seu pequeno canto do mundo? Você poderia rolar pelo globo e nunca encontrar uma alma mais quente para conhecer. Eu acho que com esse verso ele tá falando sobre, obviamente, um ar-condicionado. Nikita é uma marca de ar-condicionado. Ele pergunta se tá frio e ele fala que podia ficar mais quente ao longo do globo, porque ele tá preocupado com o gasto energético e aquecimento global. Mas ele admite que o ar-condicionado resfria esse pequeno canto do mundo. Ok. Ok. Ok. Só pode ser sobre isso. Aí aqui no refrão ele fala: ó, Nikita, você nunca vai saber qualquer coisa sobre minha casa. Você nunca vai saber como é bom segurar você. Nikita, eu preciso de você. Putz, tá aí, cara, ar-condicionado. Ó, Nikita, em qualquer outro lado, de qualquer linha do tempo, contando 10 pequenos soldados numa fileira, ó, não. Nikita, você nunca vai saber. Evidentemente, é sobre um ar-condicionado. É. Porque ele fala que você não vai saber nada sobre a minha casa, porque o ar-condicionado fica parado. Mas ele fala como é bom segurar você. E ele diz que precisa muito de Nikita. E que em qualquer outra linha do tempo... Aí ele faz aqui um delírio de 10 soldados enfileirados. A Nikita nunca vai saber como é bom ter um ar-condicionado. Mas você diria que Nikita é uma marca de ar-condicionados fabricados na Alemanha Oriental durante a Guerra Fria? Eu posso aceitar essa hipótese. Ok. Continuando. Sim, ela entrou na faculdade aí. Aê! E se formou em biologia. Deu aula pra muita gente e sempre foi uma professora muito amada. Já deu aula pra mim e me mandou pra recuperação, mas isso é outra história, bem feito. Aí, Gucci tem caráter. Durante nossa vida, durante algumas demissões do meu pai, ela que sustentou a nossa casa por muito tempo. Aí, Versace, toma essa... Se aprender, com salário ralado de professora, estudávamos no colégio que ela dava aula e ela engoliu muitos sapos no trabalho para que os filhos conseguissem estudar sem pagar. Tenho muito orgulho da minha mãe, da educação que ela me deu e de tudo que ela conquistou na vida. É uma pessoa amada por todos e de uma força descomunal. Eu nunca vou me esquecer dessa música, porque ela sempre me lembra da coragem de uma mãe que batalhou muito para alcançar o objetivo. E de agora em diante ela também vai te lembrar do ar-condicionado. Sim, que demais. Pô, excelente história. Muito boa. Rafael, lê a história 3 pra gente. História 3. Oi, Guga, Rafa e Caio, tudo bem? Quando o Guga falou do episódio que ele vai fazer sobre histórias do filme do Elton John, eu pensei, uai, como assim? A gente vai mandar histórias de um filme que nem estreou?

Essa música é um dueto no filme? É um dueto. É um dueto de um leãozinho adolescente com uma leoazinha. E aí eles cantam juntos e se apaixonam, entendeu? Entendi. É a mesma coisa em Frozen. Tem um dueto, a princesa canta um dueto com um cara que ela acabou de conhecer. E ela fala assim, eu quero casar com esse cara. Eu vou casar, porque a gente foi feito um pro outro. Vamos casar. Então, assim, se fosse possível, eles só teriam se encontrado, transado casualmente e decidido casar. Mas como não pode ter, eles fizeram um dueto. Entendi. E Hakuna Matata é só um lance de amigo, né? É, Hakuna Matata não é um dueto. Não, é um dueto, mas é só... Mas é como se fosse um one night stand, assim. É só sexo. Não, cara. Eles vão ter uma relação. Hakuna Matata não é sexo. Eu não conhecia Elton John ainda e achei a música super emocionante. É mesmo. Procurei conhecer melhor, mas não eram tempos fáceis. Para conhecer alguém, você tinha que comprar o CD e um CD custava caro. Eu comprei uma coletânea que tinha essa música, nem sei se era oficial. Nessa época, as coisas eram assim. Corta para 1996. Eu fazia inglês num cursinho perto da minha casa. A professora se achava super jovem. Na verdade, ela era, só que eu era ainda mais. É, acontece muito. E adorava dar músicas para estudarmos inglês. Ela trazia um toca-fitas com a música gravada e ficava dando stop para termos tempo de completar as lacunas. Eu achei a letra super romântica e fiquei pensando o que poderia fazer com ela. Aí lembrei de um primo meu. Ele contou que gravava fitas para as namoradas e que assim ele dizia coisas românticas sem parecer brega. Sensacional, né? Chegar na menina e falar, você consegue sentir o amor essa noite? É. Ou, Nikita, você nunca vai saber. Ou, e você devia ser Livon. Você deve ser um bom homem. Ou, sacrifício. Sacrifício. Cheguei em casa e fiz uma super coletânea. Ele queria estar preparado para quando ele tivesse que falar alguma dessas coisas. É. Botei Can You Feel the Love Tonight como a primeira música. Botei algumas do Elton John, algumas da Sheryl Crow e até You Gotta Be Cool da Desiree. Cara, You Gotta Be Cool é um negócio legal de se dizer pra uma menina também, né? É, não, não é legal. É, você tem que ser mais legal, você tem que ser mais esperta. Que isso? Ou então da Sheryl Crow, All I Wanna Do Is Have Some Fun. É, essa é boa. Essa é boa. É como dizer, ou Hakuna Matata. Tinha uma menina da escola que eu achava linda e que eu queria muito ficar com ela. A gente conversava às vezes sobre coisas da escola. Eu achava que não tinha nenhuma chance. E eu jamais seria corajoso o suficiente pra chegar e pedir pra ficar ali no meio da escola ou pedir pra sair. Então achei que a fita era a melhor estratégia. Mas achei que seria muito bizarro chegar assim do nada e entregar uma fita. Então, um dia, puxei assunto de música. Perguntei se ela gostava. Ela disse que gostava muito de música, principalmente pagode, mas gostava também de internacionais. Aí entregou os anos 90. Achei que era a senha. Eu já falei isso uma vez, mas eu vou repetir aqui. Toda vez que você chega num lugar e o cara fala assim, ah, gente, eu vou tocar aqui sucessos nacionais e internacionais, inevitavelmente esse cara vai tocar Paralamas do Sucesso. Por quê? Sei, cara. É o que acontece. É um axioma? É um axioma. Talvez é uma porque convenção. Os Paralamas do Sucesso sejam também um sucesso internacional, considerando todo o sucesso que eles fizeram na Argentina. É, talvez. Eu acho que porque as pessoas que gostam de sucessos nacionais e internacionais gostam de Paralamas do Sucesso. É isso. Eu acho que isso é porque a música pop no Brasil era movimentada pelas trilhas de novela, né? E as trilhas de novela tinham sempre o disco nacionais e internacionais. Ah, é verdade. Então, daí que vem esse termo. Sacrifice foi trilha de alguma novela? Deixa eu ver. Olha, Nikita foi da Selva de Pedra, que nosso amigo já tinha falado. Sim. Rocketman foi da trilha sonora da novela O Boff. Cara, que eu fiquei, inclusive, surpreso de saber que tem uma novela com esse nome. Sim. The Beach Is Back foi da novela O Rebu. I Don't Wanna Go With You Like That foi da novela Bebê a Bordo. You Gotta Love Someone, da novela Lua Cheia de Amor. Ah, You Gotta Love Someone é do Elton John. Lembrou? É. The One, na novela de Corpo e Alma. Simple Life, Mulheres de Areia. I'm Your Puppet, da novela A Viagem. I Want Love, foi da novela O Clone. Sorry Seems to Be the Hardest Word, foi da novela Senhora do Destino. E Your Song, foi da novela Boogie Woogie. Sacrifice, nenhuma novela. Caramba. Ainda tem Goodbye, Yellow Brick Road, que foi da novela Super Manuela. Ah, você achou a mesma lista que eu, né? Foi. Continuando. No dia seguinte, entreguei a fitinha todo feliz. Ela agradeceu e pareceu meio sem graça. Ficou um climinho estranho. Ela guardou a fita na mochila e nos despedimos. No dia seguinte, perguntei se ela tinha ouvido. Ela disse que ouviu, que achou muito legal e agradeceu de novo. Eu achava que por ouvir Can You Feel the Love Tonight, ela ia entender o recado. Que ela ia fazer um silêncio, olhar no meu olho e íamos nos beijar. Eu imaginei isso mil vezes de noite. Mas o que aconteceu foi que eu falei,

Esse episódio do GugaCast foi produzido por mim, Guga Mafra, com apresentação minha e do Rafael, que está aqui. Olá. A pauta também foi feita pelo Rafael e a edição é da Maremoto Podcasts com o nosso glorioso Caio Corraine. O nosso wiki tem a pesquisa e redação feita pelo Beto Aragão. Aliás, acessa lá o nosso wiki para você saber mais sobre esse e outros episódios do GugaCast e entender todas as piadas internas aí. wiki.gugacast.com. Obrigado de novo por ouvir a gente. Adeus. Adeus. Gostaria de dizer que o nome desse jogo é maravilhoso e que durante todas as minhas respostas eu fiquei tentando não falar Milton John, porque ia ser um tiro no meio, assim. E eu ficava pensando, não, para aí, qual dos dois é e como que é o nome de verdade dele? Acho que eu não errei nenhuma vez, então tá tudo bem. Tudo bem. Gente... Você fica imaginando, né, fazer igual o Dragon Ball, né, eles fazem a fusão. Milton John. Exatamente. Valeu, gente. Obrigado por não terem me convidado para participar desse podcast. E eu vou estar por aí pelas chamadas a qualquer momento. Quem sabe eu apareço igual o Chapolin Colorado. Tá bom, a gente vai tomar o cuidado de não colocar você mais na call sem querer. Tá bom, valeu.